da redação. As notícias do rock. Notícias. Direto da redação. As notícias do rock. Uma e 52. As notícias do rock agora na Geografia Rock. Snake inicia a turnê de despedida com nova formação. Segundo o site Wikimetal, o Snake deu início aos shows do Farewell Tour, anunciada como a despedida de David Coverdale dos palcos na última terça-feira, com a nova formação da banda como Europe e Foreigner, com bandas convidadas. O primeiro show da turnê aconteceu em Dublin, capital da Irlanda, e marcou a estreia de dois. Também destaque no mundo do rock, Liam Gallagher cria polêmica ao falar sobre o cancelamento. Liam Gallagher disse que as pessoas que começaram a cultura do cancelamento são malditos quadrados. Em entrevista ao podcast de dois Jones Podcast, o ex-vocalista do Oasis falou sobre a cultura do cancelamento, a que ele não acredita que as pessoas possam realmente ser canceladas. Quem diabos são essas pessoas cancelando você? Afinal, tipo, foda-se. Também tem notícias da Morissette. A Morissette canta novo single, A Verônica, em turnê norte-americana. O ex-vocalista do The Smith, Morissette, começou a sua turnê norte-americana nesta terça-feira no Orpheum Theater em Phoenix e brindou o público com seu novo single, I Am Verônica. O set list da noite ainda contou com algumas novas músicas de Smith que novamente são tocadas ao vivo, como I Know It's Over, Huber, Ring e Sweet. Temos notícia do Slipknot, integrantes que se tornam personagens de famoso videogame. Segundo o site Wikimetal, o Slipknot anunciou uma parceria com o Titan Forge Games, e em breve os integrantes da banda se tornarão personagens do jogo Smith. Todos os 9 integrantes do Slipknot estão participando, e assim como na vida real, o visual da banda está impecável e bem construído. Temos notícia do Scorpions. Lesão do guitarrista do Scorpions força adiamento do show na Europa. Segundo o site Big Rock and Roll, o Scorpions foi forçado a adiar os 3 primeiros shows da etapa europeia. de sua turnê mundial em 2022, devido a uma lesão não especificada, sofrida pelo guitarrista Matias Jabes. A promotora do concerto vai anunciar nos próximos dias quando terão lugar a concerto em Lisboa, Portugal. Tem também notícia do Trevor Stinnard, vocalista do The Black Diamond, morre aos 41 anos. Segundo o site Wiki Metal, Trevor Stinnard, vocalista da banda The Black Diamond, morreu aos 41 anos de idade. As informações foi confirmada em comunicado pelos colegas do músico. A causa da morte não foi divulgada, mas a banda publicou nas redes sociais o contato com a linha de apoio criada para prevenção ao suicídio. Também é destaque nas notícias: Florence and the Machine canta My Love e Maga Favite na TV. Segundo o site Nação da Música, nessa quarta-feira, Florence Vance ou Florence and the Machine foi entrevistada no The Tonight Show Stunning Jimmy Fallon para divulgar o seu novo álbum Dance Fever, que será lançado nesta sexta-feira, dia 3 de maio. A cantora começou explicando como o estilo da banda é uma fusão de coisas. A qualquer momento, mais notícias do rock na sua Radiografia Rock. Notícias. Direto da redação, as notícias do rock. Uma 59 está começando. Se liga! A partir de agora, você confere Bônus! Aumente o som! Uma hora só de música, sem blá blá blá. E a gente começa com Bachman Tunnel Overdrive. Aumenta o som. We'll be right back. Todo dia, uma hora só de música. Oh, yes. Geografia Rock. See you. Desligar. Esta é a Rádio Geografia Rock. Uma hora só de música. Geografia Rock. Serão as consequências. A borboleta bate as asas e o vento vira violência. Não sei a soma exata, só a ordem de grandeza. Não sermos literais às vezes faz nossa beleza. Às vezes faz nossa cabeça um par de olhos, um pôr de sol. Às vezes faz a diferença. Na minha, tentei ficar contigo. O que há de mais moderno ainda é um sonho muito antigo. Tentei ser teu futuro, tentei ser teu amigo. O que há de mais seguro também corre perigo. A quantas anda, é da nossa natureza. Não saber o que fazer, às vezes faz nossa certeza. Às vezes faz nossa cabeça um par de olhos, um pôr de sol. Às vezes faz a diferença. Tentei ficar na minha, tentei ficar contigo. O que há de mais moderno ainda é um sonho muito antigo. Tentei ser teu futuro, tentei ser teu amigo. O que há de mais seguro também corre perigo. E 17, você ouviu Engenheiros do Havaí? Sei não. Metallica, Where the Will Figure Are, Dea Stella, Belfort, You Die, e Beckman, Tunnel Overdrive, Fly, Broke Love, e Não Para, você está ouvindo? Todo dia, uma hora, só de música. Oh yes. Geografia. Rock. Led Zeppelin, I Can't Get You, Belize. Geografia Rock. Não dá pra desligar. Esta é a Rádio Geografia Rock. Bônus! Uma hora só de música. Geografia Rock. The crazy thing, yeah, on lonely occasions, a simple conversation with a new man now and again makes a touchy situation. When a good thing's coming to an end, and when she gets lonely, she's thinking about me. She knows he's taking her for granted, but she doesn't. Thank you. em Geografia Rock no Instagram, Twitter e Facebook. Arroba Geografia Rock. Todo dia, uma hora só de música. Oh, yes. Geografia Rock. Você ouviu Rammstein, Kenny Lust, Jerry Tal, Loco, Janis Joplin, A Woman Let Lonely, e continua, ainda não terminou. Todo dia, uma hora, só de música. Geografia Rock. Mother Crew, Rock Shit. Out of sight. just here we are. It's out of sight, so out of sight. From the moon to the stars, to the sun, baby, I'm in love. Todo dia, uma hora só de música. Oh, yes. Geografia. Rock. Uma hora só de música. Geografia Rock. Som novo na Geografia Rock. Lançamento. Thank you. Todo dia, uma hora só de música. Oh, yes. Geografia Rock. Acompanhe Geografia Rock no Instagram, Twitter e Facebook. Arroba Geografia Rock. Geografia Rock. melhor do rock, você só encontra na Geografia Rock. Uma hora só de música. Geografia Rock. Central,

a qualquer momento na Geografia Rock.